milhas, rumo oeste, descendo para 2.500 pés, Boeing 752. Autorizado, meu pé, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Salvador, bom dia, o 2796 mantém o ponto de espera próximo. Gente, azul 2796 mantém o ponto de espera. Azul 2796 autorizado, alinhado e mantém o chão zero. Ali mantém, 2796. Controle Oscar Mike Yankee, preparei para ingresso na Ré Interlagos. Oscar Mike Yankee, autorizado corredor Interlagos, forma iniciada. Forma iniciada. American Line 229, we have the light rain over Salvador. Certo, 2796, decolagem autorizada, pista 10, 130 graus, 129. Gente, leve decolagem, 2796. American Line 229, approaching Dune intersection, complete procedure, contact now tower 118.95. Okay, 118.95, what's your? Yes. Salvador, Hunty, American 229, final Island X-ray, runway 0. American Airlines 229, clear to land runway 10, Indy 130 degrees, 12 knots, Q1817. Clear to land runway 10, American 229. Azul 2796, decolado aos 31, chame o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom controle, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 170 via saída Conde. 170 via Conde. Sou Salvador. Foi o Oscar mais lenta a 2 minutos para a rotatória, você que passa o final direto da 17. Sim, autorizado. Ingresso final 17, aguarde autorização de pouso, Babalmeu, off my camp. Certo. Eu autorizo a descer para camp 10 e antes. Já. Está autorizado, off my camp. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Está visual o cronômetro na curta. Isso, sente. Oscar, mais quente. Está na rotatória. Possibilidade de aprovar a 17, visual o cronômetro na curta. Autorizado. Oscar, mais quente. Aguarde autorização de pouso. O ajuste no 0, no 7. Aguarde, antes. O Oscar, mais quente, poderia confirmar as condições aí? Como é que estão as condições aí próximo à tela? O tempo de aproximadamente 1.500 pés. É no outro, como é que é? Tá, tá chegando sim. Eu vou localizar lá na rotatória só. Ok, sim. Pouso autorizado, pista 97, o vento no 40 graus, 90 nós, ajuste no 097, ótimo. Mas tem que sinal baixar de chegada. Estou no 095, autorizado, alinhar e manter firme 0. Ali mantém igual 095. American Airlines 229 on the ground 35 and taxi by right side and come around 121, that's 19. 219, the bunch here. Autorizado a alinhar e decolar, turno 0, no 50 graus, 08 nós. 0095, decolado aos 38, chamei o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 08, boa. Eu, Oscar Mike Yankee, um solo aos 38, autorizado, direito, taxi, Oscar, frequência livre, baixo 4. Salvador, azul para 299.0.0. 4299, autorizado em linhagem, decolagem 10970 graus, 59, ajuste 1097. A linha decola 10, azul 4299.0.0. muito boa, 6311, acionário, estilo Tanso, escutando. Pela 6311, acione a notificação via chegada Bonf, desse mantém 4 mil pés e ajuste o time a 0097. Via Bonf, 6311, acionário, número 1, acionário. Número 1 na aproximação. Ok, poderia ser curtão, 6311. Sete, voe bom, se achar na minha 319. Voa bom, se achar na 319. Contato radar da decolagem, mantém nível de voo 320 via saída, Sambo 1. 320 via saída, Sambo 1, 20 milhas para sair da formação na saída. Azul 4299 está livre de desvios, informa o término na proa da posição Leda, informa o controle. Afirmativa, perto, voa Leda, passei na sala. Voa 0095, passou o nível 180, chama agora o centro Recife na frequência, no 26.0, ao término 18.8. 260-288, gol 1095, obrigado, até a próxima. 6309 da Ucha, né? O senhor pode, por gentileza, confirmar se chove sobre aeródromo? Aguarde, Ucha, né? 6309. Aguarde a informação da torre. Obrigado. Quando leia da presente, 4299. 7. Passando a 6311, segunda torre, chuva leve sobre o horário. Ok, obrigado, 6311. Alguma chance de voador, Dunas, cara? 2-1, Xanar 6-1, desce para 2000 pés, ajuste número 17 e forma estabilizado. Dunas 2017, reporte estabilizado, 6-3-1, Xanar, obrigado. Milhas para a posição coral, corrijo, Conde, serviço radar encerrado, submantendo em voo no 70, controle Aracaju na frequência no 20.3. Sente 203 para Aracaju, obrigado, bom dia. Bom dia, vou 1160, sente da informação Vilo, destinação 1950. 1160, sua identificação via chegada do MED 1, desse mantém 050, ajuste o altímetro 1017. O MED 1 desce via 050, vou 1097. Azul 4299, passa o nível 170, chama agora o centro Recife, na frequência 28.35, autônomo 25.1. Entendeu? 2835, 251, 4299. Afirma. Obrigado. Na 6311, desce até 2000 pés. Ajuste de altímetro 1097, forma estabilizada LS de sua pista 90. 79, na moral, pista motor pronto. 3179, autorizado. Alinhar e decolar pista 90, 180 graus, 079. Livre regular, então, 903179. A 311 reduza para 1809. Vai iniciar a redução, 6319. 3 ou 9 tem condição de interceptar por meios próprios nessa torre? Afirma, senhor. É, 3 ou 9. Ação estabilizada. Vai reportar. 3179, decolado ao 55, chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 308, bom dia, boa semana, 3179. Salvador, bom dia. É o TAM 3179, cruzando no momento 1200 metros. TAM 3179, contato radar na decolagem, submantendo nível 340 via saída Sambo 1. Ok, Sambo 1, 340, 3179. Quando possível, prontilenda, por gentileza. Okay. 3179, após 2000 pés. Após 2000 pés, linha do 3179. Muito obrigado. Marcador externo, completo final, chama agora a torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado, uma boa, até já. Salvador, boa, 6319, será? Boa, bom dia, 6319, vou autorizar pista 0170 graus, 89. Autorizado no 06319, dá uma olhada na pista, senhor. Ou no 160, chuva é, na final da pista 1-0. Ou no 160, sim, tá. Ou no 160, desce para 2000 pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-7, informe estabilizado, LS X-Ray, pista 1-0. 2000, 1-0, 1-7, chamará estabilizado, ou no 160. Em ETAP 220 milhões, o senhor poderia nos liberar dela? Teria algum problema? Cancelada a restrição de velocidade na posição ETAP, Gol no 160. Autorizado LS, informe estabilizado. Ok, informe estabilizado, muito obrigado. Sinal 6311 no solo 00, no 200, livre direita, chame solo 21.9. Direita 6319. Controle Salvador, bom dia, 121 com a informação, piloto. Tudo 2171, na senhora de indicação, via chegada BOMF, esse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro no 017. 10 para 4 mil, na chegada BOMF, desce via, ajusta 10017, no 2171. Zona Elétrica, ou 160, completo sinal do procedimento, chama agora turno na frequência 118, décimo 95. 895, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1160, na final, estabilizado. 1160, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, gol 1160. Décima 1. 2235, 251, bom dia, 3179. Pouso autorizado, pistão 0, vento nos 50 graus, 08 nós, ajuste 1097. Direito pouso 1-0, ajuste 1097, gol 1-60. 260 no solo 07, direita 219. Direita 219, do Honor 60. Alfa 2 Recife, voo 2171. Está fazendo um pequeno desvio aqui. Desculpa, controle Salvador. Voo 2171 fazendo um pequeno desvio à direita, vai manter a proa 230, aproximadamente 5 milhas. Tiente, voo 2171, desce e mantém a 2000 pés, ajusta o altímetro no 017, após o desvio, voo e posição duna para interceptar o final do procedimento, forma estabilizada. 2000 pés, após o desvio, voo direto duna para interceptar o procedimento, forma estabilizada, voo 2171. Controle Salvador, voo 230, tenta formação Lima, cruzando 200. Voo 1230, essa identificação via chegada com médio 1 no desse, mantém o 050, ajuste o altímetro no 0197. Desce via pro 63-12, decolado aos 1-6, tome controle Salvador 120.8. 208, muito bom dia, 63-12. Zeno 2, contato radar da colagem, submanto nível 350 via saída a PUCA. 350 via PUCA, Zeno 3, Zeno 2. no 71. Gol 2171, completo final, chame torre, 198-95. 295. Passou o bandia gol no 2171, passou em Jaciã. Gol 2171, na conta autorizada, pistuna 0, ventura 970 graus, 099. Liposa 90, gol 971. Bom, 230, desça para 2010, ajuste altímetro 1-0, na seta, autorizado LS X-Ray, pista 1-0, informe estabilizado. 2000 com 1017, reportar estabilizado LS, 230. 1, solo, aos 21, libere a direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita, 1219, 2171. Romeu Gol, finalizando a Tianache em pronto para o táxi. 3162, chama agora o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alternamos 2685, muito bom dia, Chanel 6302. Salvador, bom dia, 3304, próximo ponto, espera próximo. 3304, autorizada a linha de decolar, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 0-9-9. A linha se demora da 1-0-3-3-4.